Um, dois, três, no ar, Moqueca de Siri. Hoje vozes femininas. Homenagem a Rita Lee. E também finaliza com uma live session com a DJ Guaia. Logo tá chegando. Gal. Nos teus olhos, tanta coisa me dizer. Teu cabelo solto ao vento, o teu jeito de olhar, e no teu corpo moreno, a flor de maracujá. Ei, chamo Keka Tiri, meu brinquedo estupefaciente através da música. Toda quinta, das 7 às 9. Ao vivo do Bin Estúdio da Rádio Comunitária Campes. Domingo, das 11 da manhã a 1 da tarde, tem o Repeteco. Gal! Ainda tem Cassia e Zélia Duncan cantando com Rita Lee. Cheiro de flor, gosto demais. Denise de Castro, amor. Mônica Salmazo, Karina Bu, Alessandro Leão, Júlia Bosco, Lanã, Jussara Silveira, Caiena, Elza Soares, Zuzuka, Poderosa, Lua Rio Branco, Isadora Mello, Josiara, Monique Sul. Ilana, Márcia Castro, As Bahias, Luísa Sonza, Alicia Mendes, Gênia França, Maria Alcina, Letruc, Jandiva, a maior roqueira do Brasil, Rita Lee. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Moqueca com U e Q-U. Chegando no Moqueca de Siri, arrastão do Boitatá, Denise de Caixa. Que ela não é de derrubar, pode não parecer, mas ela é do Boitatá. Não mexe nesse cipó, que ele não é de segurar, ele é balanço bruxólico que vai e torna voltar. O que é do mar é do mar. Peixe, siri, camarão, tarrafa do pescador, farinha para o pirão. O que é do chão é do chão, isso tem que respeitar. Garapuvo, floração e todo verde que há. O que avistou Sebastião quando na ilha portou? Hoje está muito mudado, só o homem é que não mudou. O rio abraça a lagoa, a duna é casa de areia. Do mar, minha terra é noiva, e quem governa é sereia.

noite, bicho da noite, demônio sagrado, fera animal. E olho no espelho, você como eu como você, você como eu como você, você como eu como você, você como eu como você. Você está sintonizada, sintonizado, sintonizade, use o artigo que quiser. Na Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz, FM. Este é o Moqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta, das 7 às 9 da noite. Agora Júlia Bosco, Tanguloso. Pra disfarçar e já não tenho onde esconder. Talvez possa até te assustar. Eu devo então me arrepender. Mas eu vou já te confessar: não quero nada, só você. Eu preciso te comer. Eu preciso saciar. Te assustar, eu devo então me arrepender. Mas eu vou já te confessar: estou faminta por você. Eu preciso te comer, eu preciso saciar a fome. Tem seu nome, é por você. Preciso saciar a fome. Tem seu nome, é por você que eu preciso te paciente através da música. Moqueca de Siri, Prêmio APCA 2007, melhor podcast. Prêmio Aldir Blanc 2020, trajetória cultural pelo estado de Santa Catarina. Toda quinta, das 7 às 9 da noite, ao vivo do Bicho da Rádio Comunitária Campeche. Eu preciso saciar a fome. Tem seu nome, é por você. Lanã, Jussara Silveira, Pela Vera Vera Boom. De alto voo, voando. caras pela rua, armando bronca, vacilando ao som dela, Vera, Vera Bom. Pensamentos pintados de vermelho, azul e gris, azul e gris. Prisioneiros da noite, amantes do tchan, tchan, que é o indo e vindo. Indo é vindo, vindo é vai. Bandeira só a realidade. Terias que escutar os dinossauros da praça soltando a alma. E se não tem onde buscar e não encontra os acrobatas da rua da praça. Aqui não há tempo nem hora pra trama e confusão. Aqui não há tempo nem hora pra trama e confusão. Aqui não há tempo nem hora pra trama e confusão. Não há tempo nem hora pra trama e confusão. Agora bela voz de Caiena. Boa passarinha. Ai, Dodô. Thank you.

até o fim. Este foi o primeiro quartinho do programa de hoje, Vozes Femininas. Depois tem uma singela homenagem a Rita Lee e ainda termina com uma live session com a DJ Goya, que já está aqui no estúdio. Daqui a pouco vamos trocar uma ideia. Rolou Flor de Maracujá, Gal Costa, Arrastão do Boitatá, Denise de Castro, Dança Pé, Mônica Salmazo, pedido da Gisele, um beijo querida, do centro, Gisele do centro. Do centro da cidade, não o centro espírita, embora possa também. Vida Boa é do Atrasado, Karina Burr, Na Minha Boca, Alessandra Leão, Tanguloso, Júlia Bosco, Dela Vera Vera Boom, Lanlan e Jussara Silveira, Boa Passarinha, com a voz de Cayena, e a Mulher do Fim do Mundo, Elza Soares. No fundo estamos ouvindo a voz de Zuzuca Poderosa, Muqueca. Essa versão DJ Tahira. Este é o Muqueca de Siri, que vai toda quinta, das 7 às 9 da noite, ao vivo do Bi Studio, da Rádio Comunitária Campestre, sempre com a porta aberta para quem quiser entender, se apropriar de como funciona uma rádio comunitária autêntica, sem bispo, sem patrão, feita no afeto, com múltiplas mãos, múltiplos corações, há 24 anos, múltiplas vozes. Domingo das 11 da manhã até 1 da tarde, sempre tem o repeteco do programa gravado. Uma vez ou outra, como eu sou fominha, eu venho aqui e faço o programa também ao vivo. Semana que vem, virar uma galera aí, secundaristas do colégio que tem do lado do Tirrio. Me foge o nome agora, mas eles vêm aqui trocar uma ideia e produzir um programa coletivo e se apropriar da técnica de funcionamento de uma rádio analógica. Lembrando que a nossa TV no Brasil é 100% digital, não temos mais transmissores analógicos. Por outro lado, em contraponto a isso, o nosso rádio é totalmente digital, analógico. Desde 2010 existe a portaria para escolher o padrão do rádio digital brasileiro, mas até agora nada. Eu defendo um padrão chamado DRM, de código aberto, multicanal, que assim prioriza o número de emissoras e não a estética. Mais conteúdo e menos forma. Software livre, galera. Muqueca de Siri desde 2006 já devorou a maçã dos jovens e já quebrou o muro, a janela do Bill Gates. Vamos começar o lado B, o segundo quartinho do programa, na verdade. Hoje tem três quartinhos e daí fica por conta da DJ Goya, quebrando tudo aqui no estúdio. Quem quiser colar no estúdio, à vontade. Quem estiver por perto aí, a porta está aberta. Então, vamos começar com Lua Rio Branco. Material que chegou recentemente. Depois, Isadora Mello, Josiara, Monique Sus, Ilana, Márcia Castro, As Bahias, Luísa Sonza, Arícia Mês, Xênia França, Maria Alcina, e a gente volta a conversar. Bora lá. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e Q. Muqueca de Sirica.

Tabarangandã na vitrola. Um gole de cauim pisou é Butantã. Maracaia, gogô, tango, batuque, cantã. Aqui tem de tudo um pouco, de tudo um pouquinho tem. A roda iaia querendo é só chegar e rodar também. É só chegar e rodar também. É só chegar. Olha, tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri. Eu fui à praia do Janga pra ver a ciranda no seu cirandá. O mar estava tão belo e um peixe amarelo eu vi navegar. Não era peixe, era Iemanjá, rainha, dançando a ciranda, ciranda no meio do mar. Não era peixe, não era Iemanjá, rainha, dançando a ciranda. História do Fogo, Márcia Castro. Daqui a pouco tem a homenagem à Rita Lee e depois live session com a DJ Goya. Esse amor me derreteu, ajoelha, te esquece, me chupa e agradece. A quem te machuca, agradece, meu Deus, dói demais. Esse amor me derreteu, ajoelha, te esquece, me chupa e agradece. A quem te machuca, agradece, meu Deus, dói demais. Tanta história de fogo que se passa, é melhor se queimar que viver na solidão. Esse giro, esse amor, essa cachaça, esse cheiro de morte. Eu respiro forte, eu desmaio, eu amo demais. Esse amor me derreteu, te esquece, me chupa e agradece. A quem te machuca, agradece, meu Deus, dói demais. Tanta história de fogo

depois enchei na França, deixa eu dizer. Aqui chame calor, aqui chame paixão, aqui chame fogo, quem chame desejo, chame jogo, quem chame loucura, quem chame razão. Aqui chame matéria, aqui chame metáfora, quem chame energia, quem chame invenção, instinto, amor, kundalini, tesão. Aqui chame impulso, aqui chame solidão, aqui chame destino, aqui chame ilusão. Sofrimento de face mostrada em riso inteiro. a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Maria Alcina. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Seja bem-vinda, Rádio Campeche, DJ Goya. Salve, boa noite. No fundo, estamos ouvindo Maria Alcina, aprendendo a jogar. Antes foi Xenia França, deixa eu dizer. A quem chame, Alicia Mez, Quarto Andar, As Bahias e Luísa Sonsa. História do Fogo, História de Fogo, Márcia Castro, Bahia, Ilana, Frevo e Ciranda, aqui tem, querida amiga Monique Jesus, Melancia, Josiara, Todo Ar, Isadora Mello, e abrimos com Lua Rio Branco, na leitura do Instituto, Se Tudo Pode Acontecer. Seja bem-vinda, DJ Goya. Como começou a sua relação com música? Conta pra gente qual a estrada, as referências, vamos lá. Salve, salve. Muito boa noite a todos que estão aí. Salve, Siri. Obrigado pelo convite. Satisfação de estar aqui. Minha relação com a música, assim, começou, acho que, sei lá, desde... que eu me entendo por gente, mas comecei a tocar depois que eu fiz um curso no Rio, em 2010, no Senac do Rio. E aí, em 2016, eu montei um bloco com umas amigas minhas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um bloco só de mulheres, cultura de rua. E aí a gente começou a fazer um movimento... de festas, esquentas, vários encontros na cidade. E aí eu comecei a tocar aí. Comecei a investir em equipamento, comprar as coisas, investir no fone. Fui construindo essa minha profissão que hoje eu levo, assim. Foi filha de carnaval, como uma boa aquariana. Carnavalesca ela. E a pista tá aberta. Como é que é a agenda? Pra quando? Então, esse final de semana tá bem recheadinho. Bastante coisa pra fazer. Amanhã eu toco Salseiro, que é uma festa aqui no Campeche, no Mercado Serrate. Eu e Murilo Mongelo, DJ de Curitiba. É, sábado eu toco na Bugio do Centro, Macaxeira Frita, com a minha parceira Maria Paz na percussão. E domingo eu toco numa feira que é o amor pra mim, desde que eu cheguei em Floripa, que é a Fato Afeme, no armazém Rita Maria. Então tá certo, DJ Goya no B-Studio da Rádio Campeche. E é o seguinte, vamos abrir uma homenagem pra Rita Lee, uma singela homenagem. E depois a DJ Goya bota som ao vivo. Aqui uma live session de uma hora, vamos até 9h30, 9h40. Lembrando que hoje, 9 de março de 2023, tá falando amanhã, tá falando 10 de março. E sábado é 11 de março. Domingo no Repeteco, já perdeu tudo isso aí, galera. Valeu? Saúde. Letrux. Viva Rita Lee. Saúde, força. Dorothy. Um beijo, querida. Drag Queen. Depois de striptease. Viva Rita Lee, força Rita Lee, saúde. Brasileira, cansei. Ela disfarça bem, capa de revista, passarela, entrevista, ela extrapola bem. Da bola da Kiss, fica dona na camada do cu da madrugada, virou Paris. Ela disfarça bem, ela virou Paris. Ela disfarça bem, ela disfarça muito bem. As coleções fechou com gotieiros, calçadões, plataformas, Doroteia. Em Hollywood, que a deusa cuide de faca e forca, arrepiou Nova York. Foi pra Milão, Japão e volta americanizada para o Rio. Com tanta fama, não faltava cama, arranjou marido tipo Ricardão Viril. Ela disfarça. Muito bem, ela disfarça bem demais. Ela disfarça bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem. She's self-made lady, sort of made in Brazil. Pintosa drag queen. Ela tem sangue ruim. Poderosa, audaciosa, perniciosa, tinhosa, horrorosa. Ela é danada, colada na rock chick school. She's no dumb fool. Rock chicks carry condoms, save sex and dance music are not really her things. She's out of time. Been happier, much happier in the 70s. She's sentimental about old boyfriends and babies. She loved to raise children. But her makeup is a mess. Her makeup is a mess. Take it easy.

represento a loucura. Mas o que você quiser, tudo que você vê sair da boca de uma grande mulher, porém louca. Eu hoje represento um segredo enrolado no papel. Como os da Fuego, não tinha medo. Ela também foi pro céu. Cedo. Eu hoje represento uma fruta. Pode ser até maçã. Não, não é pecado, só um convite. Venha me ver amanhã. Mesmo amanhã. Agora no comando aqui, DJ Goya, mandando um set para vocês. Fiquem à vontade para curtir esse som. Hoje esse set é em homenagem às mulheres DJs. Hoje é dia do DJ e é um prazer estar aqui mandando um som na rádio, onde vai chegar para muita gente a minha mensagem. É uma mensagem que é para encorajar nós mulheres a continuar no nosso corre, fazendo o que a gente ama fazer. Vamos de som. Sou eu, Maculelê, sou eu. Mulher na roda não é pra enfeitar. Mulher na

enchentes e ribeirões. Viajo nas amplidões como Zé Ramalho, na peleja do diabo. Como dono do céu, como dono do céu. Quanto vale o seu papel? Fusa arte nesse tempo. Eu ando confuso, eu ando confuso, ando confusa. Fusa arte nesse tempo. Eu ando confuso, eu ando confusa. Quem abusa nos usos, quem abusa nos usos. Fusa arte nesse tempo. Selvagem como o vento. De la cordillera, vivo livre. De la cordillera, vivo livre. Selvagem como o vento. De la cordillera, vivo livre. Vive livre, sobrevive. Estado de alerta. Baby, é só mais uma armadilha. Cuidado na trilha. Baby, é só mais uma armadilha. Cuidado na trilha. Baby, fique viva. Fiquem juntos, fiquem vivos. Fiquem juntos, fiquem vivos. Fiquem juntos. Bala trocada, bala achada. Fiquem vivos, fiquem juntos. Bala trocada, bala achada. Fiquem vivos, fiquem juntos. Bala trocada, bala achada. Fiquem vivos. Estado de alerta. Salve, salve, gente. Muito boa noite. Espero que vocês estejam gostando da seleção. Essa aqui vai especial lá pra Paraíba, das minhas amigas Luana Flores. Me lembrei no meio dos matos, fugindo lá do quadrado. Me peguei a improvisar. Cuidando da minha mãe, tô chegando no refém pra nem pensar em doidar. Vou caminho até o rio, chega me dá um arrepio, peço bênção pra entrar. Penso logo na minha gente, com a fé que o sustento, isso ainda vai passar. Pois sou filha viva nessa terra, ai quem me der um bocado me oferecer. Todo verde que me cerca, pra o meu povo como eu não dou de ser. Pra o meu povo como eu não dou de ser. Como eu não dou de ser. Fui ligeira na virtude, manhã disse se cuide pra sua pele nem chegar. Cate o seu sacareco antes que eu tenha um treco, você pra lá e pra cá. Esse tal de isolamento foi me dando um tormento. Vou pro mato me embrenhar, eu vou pro mato me embrenhar. Eu vou. Thank you. Eu visto minha alcinha. Toma na balada colocada, pronta para dar o bote. Ganja no estoque, dando rabisaca com meu dreadlock. Tô acompanhada das mais brabas nesse esporte de cantar meus motes. Nunca dei ibope pra boy flop. Meu cabelo é top, mas eu peço que não toque. Até que eu diga que pode. Coragem de mama e onça, chega junto. Chega junto, chega, chega. Bem mais junto. Que loucura que é mais embaixo, inclinado e profundo. Um mergulho no absurdo. Se não dá conta da proposta, então muda de assunto. Te dou na praça, pega o rumo. Uma tigresa de unhas negras, eu sei que te assusto. Eu sou dessas e assumo. Eu vim de banda e as amigas tão tudo a caça. De alegria que essa vida é breve, logo passa. Não vem passando a mão fingindo fazer graça. Eu sou da paz, mas tô na guerra, então cuidado, parça. Já era, passa minha cachaça. Vou dar espaço que eu tô chegando. E quando eu chego com minha banca, eu vou me espalhando. Você nem sabe, nem viu. Isso não é fake news. As mina que chega na rima ligeira, arriscando a peixeira, faz a bagaceira, metendo na dança, caindo na pista, só onça pintada, baile perfumado. Olha pro lado, olha pro lado, cremosinho. Já tiro os castelos, só deixa a licença de base. Dobrando barato com a irmã, com as bichas, com as travias pretas de toda a cidade, lutando pela liberdade. Cê diz que é clichê, mas não sabe a luta que é quando diz que é mulher, mas seu corpo não tá nos enquadra. Cansada de encaixe, mudança faz parte. Vou fechando o ciclo e abrindo mais tarde. A palavra me invade, só letra verdade. Sobrevivente, escolhendo a arte, pay. Nessa moda de idade, andei pela bondade. Elas tudo na vibe, enriquece os empatas. Ideias se batem, nós gerando naipe. Quem cola já sabe, dá força que gira. Jaguatirica, estiga meu flow e aquece essa rima. Nós deita por cima, gerando no clima. Estourando grave, bota cinta liga. Quem viu não duvida, quem tava confirma. Pagou de doido, não mete mais rima. Nós vem da catinga, sai da terra firma. Vê vento forte, bota essas meninas. Ai! É derretinho, dona Maria. Sustenta! Gusta reggaeton, llegaron las jaguatiricas en este salón. Uy, mami, a ti te gusta reggaeton, llegaron las jaguatiricas en este salón. Uy, mami, a ti te gusta reggaeton, llegaron las jaguatiricas en este salón. Uy, mami. Jaguatirica, quero te dar beijo na boca, sair pra pista curtir a noite toda. E vamos terminar sozinha no nosso ninho. Desejos e prazer fazendo carinho no bem bom. Abre aquela selva enquanto eu ligo o som. No banho de espuma tira o seu roupão. Embaixo do edredom amor é só pegação. Abre aquela serva enquanto eu ligo o som. No banho de espuma tira o seu roupão. Embaixo do edredom amor é só pegação. Oh, oh, no bem bom. Abre aquela serva enquanto eu ligo o som. No banho de espuma tira o seu roupão. Embaixo do edredom amor é só pegação. Seu bolso de trás. Ela vem da terra, tranquilizante, natureba, concentração, sono pra quem precisa, ganja sativa, reativa, melhoras significativa em quem precisa, em quem precisa. Escrever o meu enredo. triste, é fácil de ser corrompida. Uma cidade triste, é fácil ser manipulada. No contra-ataque da guerra, arte! Pra não viver dando murro em ponta de faca. No contra-ataque da guerra, arte! Ninguém nessa terra vai comer farinata. Eu quero que você dizer que não vai ter mais medo. Eu quero que você dizer que não me enredo mais. Eu quero que você dizer que não vai ter mais. Ficando embucetada, eu disse: espia, escuta, na esquina, na calçada. É a mulherada ficando embucetada, eu disse: espia, escuta, na esquina, na calçada. É a mulherada ficando embucetada. Ela é profissional do sexo, presidenta, empregada, transa bi, homem, mulher, trans, travestita, elevada. Prefere uma siririca, macho escroto de balada. Essa é a mulher do futuro e vem viado porque é a mulherada ficando embucetada. Eu disse: espia, escuta, na esquina, na calçada. É a mulherada ficando embucetada. Eu disse: espia, escuta, na esquina, na calçada. É a mulherada ficando embucetada. Me representam as bucetas, nada contra os bilaus, mas hoje o beijo vai pro cu e seu poder sensacional. Todo mundo tem, é consenso geral. Curirica representa a igualdade mundial. Porque a mulherada tá ficando embucetada. Espia, escuta, na esquina, na calçada. É a mulherada ficando embucetada. Espia, escuta, na esquina, na calçada. É a mulherada ficando embucetada. Pergunta pro pai, pro avô e pro teu tio: por que que o homem maltrata o ventre que lhe pariu? O feminino não criou bomba, nem guerra, nem fuzil. Então por que que o homem mata o ventre que lhe pariu? E agora a mulherada tá ficando embucetada. Espia, escuta, na esquina, na calçada. É a mulherada ficando embucetada. Eu disse: espia, escuta, na esquina, na calçada. É a mulherada ficando embucetada. Eu disse: espia, escuta, na esquina, na calçada. É a mulherada ficando embucetada. Eu disse: espia, escuta, na esquina, na calçada. É a mulherada. La terre est un os disparu, dont rêve le chien dans le rue. Les astres sont le bijou d'or. Oublie drogués par la Castafiore. Les buildings sont des petits cons, pleins de croutons et de lardons. Et les magasins sont de forge, tenus par Saint-Jean et Saint-Georges. A todos, espero que vocês tenham curtido. Esse foi um pouquinho do meu som, meu set, minha pesquisa musical, minha volta pelo Brasil. Agradeço pelo convite, representando as mulheres aqui, tocando só sons de vozes femininas, mulheres poderosas. Agora a gente vai chegando na finaleira, vou soltando umas lentas depois de muita pedrada. Vou chamar uma amiga minha que tá aqui depois, a Peda, cantora e compositora. Vou apresentar o trabalho dela, a nova música, Cafuné de Orelha, do seu projeto Enamore-se. Até o amanhecer, quem é que vai ser acalanto agora? Agora, agora que eu não sinto nada mais e nada faz sentido. Vou fingindo que não presta, eu não presto e quero fazer festa no teu corpo. Lento, deixar.

Eu sou a Peda, tô aqui acompanhando a minha amiga, artista, linda, maravilhosa, Goya. E tive a honra de estar nesse set hoje. Sou cantora, compositora, Cafuné de Orelha, o último lançamento do meu álbum Enamore-se, que fala de auto-amor, diversidade, gordofobia. E me escutem lá, @ Cantei a Peda, Cantei a Peda. Spotify, Peda, tá, gente? Procura lá e bora fortalecer a arte independente das mulheres. E eu quero fazer uma pergunta pra DJ Goya antes. O que é o amor pra você? O amor pra mim é ser livre, far away. Que Deus me veja digno para entrar em far away. Umas férias lá em Páscoa, regras ou Natal, só som, você e eu, mil grau. Se choro é pelo medo de nunca chegar esse dia. Temo que o nada possa acabar com a fantasia. Não sou ogro nem fera, então quem dera a terra não ser o fim. Existir um reino encantado, florido com anjos e querubins. Chihiro, Peter Pan, Harry Potter. Voar sem ter que fazer de conta. Ser Alice, ser saltimbanco. Morar num país das maravilhas. Far, far away.